sucesso que faz brilhar, mesmo querendo cochilar depois de almoçar. Câmera lenta e sentido crescente já é suficiente. Quer queira ou quer não, eu me acho competente, isso já basta. A tática é simples e elevada. Evito reuniões, prefiro ficar na praia. De raiva na cara pra enxergar melhor no sol. Na areia, jogadores jogam frescobol. Exposto aos raios de ultravioleta, pessoas derretem feito sorvete de ameixa. Eu vou seguindo, sem seita, receita, perceba. O som pra ser autêntico, só basta ter franqueza da limpeza. Apesar de tudo, eu tô na paz. Mesmo que só tenha vaga auxiliar de serviços gerais, com 2 anos de experiência de vida vivida. Ao vivo, seres humanos com a face escondida. Se multiplica, a barriga cresce, o peito desce. Nem todo mundo sabe o próprio CEP. Sabe assim, quando uma pessoa tá afim de começar alguma coisa sem pensar no fim. Sabe assim, quando uma pessoa tá afim de começar alguma coisa sem pensar no fim. Sabe assim, quando uma pessoa tá afim de começar alguma coisa sem pensar no fim. Sabe assim, quando uma pessoa tá afim de começar alguma coisa sem pensar no fim. Sabe assim, sabe assim, sabe uma pessoa, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim, sabe assim.